Meu Bravo e Sertão, tem informação, Bravo, transporte, extremo, Rony Taco. Positivo, Papai Romeu, Bravo, Vitor Tango. Mantém nível de voo 190, voo ETAP, para interceptar o perfil da chegada da Marinha em ETAP. Reporte quando no ideal de descida. Rony Taco, reporte no ideal de descida para a chegada da Marinha, Bravo, Sertão. Os 47-1208, boa noite. 208, boa noite. Boa noite, bom 868. 8-1868, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA. Você precisa manter a prova por 10 milhas para dar informação? Livre. Obrigado. Controle Salvador Azul 4062, boa noite. Telegrama nível 220, restrito ao 200. A 062 prossegue até o 50, 050, chegada Mare. Chegada Mare até o 050, Azul 4062. Aqui mantém o 970. Gente, o 4062. Boa noite, jogou 1972. Boa noite, acione identificação, descida até o nível de voo 060, chegada mar. 060 na mar, voo 1972. Qual a descida, o Bravo Tertão? Bravo Vitor Tango, a descida está autorizada até 3 mil pés com ajuste 1019. 1019, autorizada até 3 mil por Bravo Tertão. O voo 868, agora já livrou as informações. Poderia voar na proa de Jamo? Autorizado Jamo no 868. Obrigado. Controle Salvador, o passarei do 2228, boa noite. Boa noite, 2228, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 180, sai da árvore. 180 na subida da árvore, passarei do 2228. Do 4062, boa duna da presente. Luna 4062. Quatro zero meia dois está liberado aí com velocidade. Liberado 4062. 2228, completando a direita, está autorizado a elefa direto. Passarei do 2228, controle. Vai direto, elefa. Direto, elefa, muito grato. Passarei do 2228. 0098, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre, 1183-95, ajuste no 019, um bom voo. Controle Salvador, boa noite, 1170, cruza 1700 na Zipuca Zipá. Informa que vai manter a proa 100, aproximadamente 10 milhas. Positivo 170, contato radar já está estabelecido, suba e mantenha o nível de voo 370, após desvios, voa direto Jamo. Após desvios, voa Jamo, no 1170. Frequência 126.85, secundário 12545, bom voo. 125.245, boa noite. Controle o Bravo Tetano, solicita manter a 060 da Itaformação por 3 minutos. Frisado pro 060, Bravo Vitor Tango. Voo 972, reduza para 230 nós. 972, Paulo 72 segue como número 3 na aproximação, vai seguir tráfego com prioridade para pouso, transportando enfermo. Azul 4062, a descida está autorizada até 3 mil pés com ajuste no 019. 3 mil pés, 1019, Azul 4062. Muito obrigado. Controle, muito boa noite, Xané 6258. Noite 6258, acione identificação, desce ao nível de voo 070, via chegada Mari. 070 na Mari, é quantidade mais rápida? Não. Sendo perfil número 4 na aproximação, 6258. Sim, 6258, obrigado. Voo 1170, pro de Jamo. Gente, 1170. O Bravo Vitor Tango, assim que terminar o desvio, está autorizado a pro de Duna. Sim, pode desvio, direto Duna, Bravo Salvador, Benassa 3891, assim que tem informação, Bravo, descendo para o ano 60. Boa, Tan 3891, assim, identificação, desce ao nível de voo 080, via chegada Bonfim. 080, via Bonfim, Tan 8 decolou aos 561208. 208, obrigado. Clone Salvador, Bruno 098, você falou? 098, contato radar estabelecido, sobe e mantém o nível de voo 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, voo no 098, rua 08, que nível da formação? Gente livre de Zios, no 098. Azul 4062, 2 mil pés, o ajuste permanece no 019, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 1019, reportar estabilizado, autorizado o procedimento, Azul 4062. Para o 060, voo no 972. No 972, desce até o 050. 050, 972. Bravo, Vitor Tango. Escuta. Firma indicada. Mantendo 170. Condições de incrementar 20 nós. Negativo, seu máximo aqui 180. Mete, grato. Já consegue voar na Proje Duna, o Bravo Vitor Tango? Já presente voando Duna. Mete. Voo 1972, vetor radar para sequenciamento, esquerda, proa norte, limite a magnética 1-0-0 de Simbra. Esquerda 3-0, limite 1-0-0 de qual posição? Simbra, do marcador externo. Frente, voo 975. O gol 1-1-70, chama o centro, frequência 1-2-6-8-5, secundária 1-2-5-4-5, bom voo. Centro Recife 12685, Oceano 12545, gol no 170, boa noite. O gol no 972, vamos até pro 020 por 1 minuto, depois tem condições por mais dinheiro, 360. Gente, o 972. O 972 desce inicialmente até o 0620. Temos um tráfego aí na posição de 12 horas e 7 milhas rumo nordeste, cruzando 50 em descida. É um Papa Alfa e Anse 1. Restrito ao 060, voo no 972. 2 Salvador, voo no 098, Zipar para evitar formação. Gente, autorizado de Zios no 098, aguardando a PRO que irá reassumir. Obrigado, 098. Localizador Azul 4062. Azul 4062, completa final, Torre 1-18, decimal 95, bom pouso. 1895, muito obrigado, senhor. Boa noite. Pro Norte agora, o gol no 972, nível 060. Positivo, livre até 3 mil pés, o ajuste em Salvador no 019. 3 mil com 1019, o gol no 972. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, autorizado até 2 mil pés, ajuste no 019. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2.009, reportará estabilizado, braço retorno. Torre de Salvador, Azul 4062, boa noite, ILS. Azul 4062, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Darion 260, coordenando a proa de conquista, bom voo. Afirmativo, solicitaremos ao centro no 388 no 360. Bravo, bom dia. Passarei do 2228. Pista 10, 10019, Azul 4062. Muito obrigado. 972, completa a direita pro 050 e irá ultrapassar o posto do localizador, aguardando o vetor final para interceptar. Direita 050, aguardando o posto 972. Voa no 098 após desvios, voa Ilnote e chama o centro agora 12685, secundário 12545, bom voo. Após desvios Ilnote, voa no 098, 12685, 2545, pegando, monta lá. Tem 3891. 972. Completa a direita para interceptar o localizador na proa 120. 120, reposta estabilizada no lote. Direita 120, reposta estabilizada no 972. Atingiu 70, 6258. 6258, desce até 4000, ajuste 1019. 4019, 6258. Estabilizou, bravo e tortango. Bravo e tortango, ciente, completa a final, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom posto. 1895, obrigado, vamos trabalhar. Oi, Salvador, muito boa noite, Papá Romeu, bravo e tortango, estabilizado. Bravo e tortango, informe que vai prosseguir pouso no zero. Solicita dar presente cancelamento para prosseguir pelo no 7. Relativo, então 04, modifica as regras, procede visual para o 17, não há tráfego a reportar para o 17, ajuste no 019, o vento 290 graus, 029, reporte na final. Reporte na final, no 09, ajuste, claro que eu tenho. Bruno 972. Até 2000 pés, autorizada final do procedimento, reporta por ele. 2000, reportará o 972. 1.9. Bora 209, Alivra, Azul 40462. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Sandé 6258, reduza para 220 nós. Não reduzi para mim, mas 210. Gente. Salvador Azul 4062, vibrante. Azul 4062, Cátia Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4062. Fez, autorizado. 3000, autorizado agora, obrigado. Vitor Tango, pouso autorizado no 7, 2, corrijo, 320 graus, 04 nós. Baixou e travou, bravo, Vitor Tango, pouso autorizado. 972, visual com campo? Afirmação. Torre 1, nono 8, decimal 95, com pouso. 295, contrabaixo. 258 até 2000, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte estabilizado, 6282. Variável com 4 nós, entre 280 graus e 350. Pouso autorizado, pista 10, um ajuste no 0 do 9. Sempre volta no 0, voo no 9, 72. Pés autorizado, são 3891. 3 mil pés, 3891. Vitor Tango 08, táxi livre ao estacionar a frequência livre. Vitor 08, para estabilizar no lock, completa esquerda na proa 140, reposto estabilizado. 140, descendo para 3000, tá 3891. Estabilizado 6258. 258, completa final, chama a torre. 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, ótima noite. Boa noite, torre. O Xané 6258, final estabilizado. 6258, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste no 09, o vento agora 280 graus, 04 nós. Tente 6258. Dois aos 10, direito 12, 19. Direito 12, 19, bom, 8, decimal 95, bom pouso. Vendo até mais 200, na vida. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, bom, 97. Meu pouso tem 2 depois. Salvador, Buenas, Delta 3891, passando do ano baixar travado. Boa noite, 3891, aguardando ficha livre, continua a aproximação. 3891, Tata. 6258 aos 13, direito 219. 219, ótima noite, obrigado senhor. Bom dia, Solo. Xané 6258, Libra. Xané 6258, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, obrigado. Nossa, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pistão no zero, tá 69, não. Salvador, Goiânia 7391, boa noite, táxi Alfa, Juliette, remota 1-3. Alfa, Juliette, remota 3, 7891. Obrigado.